Juliette de passagem, o arreboio da tampa, pois ingressa Juliette, prossegue para a área remota, atento ao balizador. Ok, tá visual, Constant, vai prosseguir para a remota. Trip 5-2 do norte. Fala, Charlie, você estiver na escuta do, da torre ainda? Stand by transponder. Estabilizado e alerta 3560. Torre no noite, decimal 6, boa noite. Aliado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3560. 560, seguinte, curta aproximação e formaria pista livre. Guardando pista livre. Zero Web, solo agora às 20, direita 121, décimo 9, solo, bem-vindo. Direita, solo 219, obrigado, eu já checou aí, tudo bem. Paulo Salvador, boa noite, é o Jack 580, na sua escuta, Vitor. 10 graus, com 10 nós. Trazendo o posto, 10, tá na 3560. Jack, é o Jack, continue. Solo, tá 3603. Evidência, o 050. Ficou 050, perdeu o contato com o centro. Sem problema. É o nível 340. A gente tá pronto aqui, só esperando a atualização. É só um minuto, está 3603. Obrigado. Coisa, tá visual com o campo, se não ficar desconfortável pro controle, a gente aproa Simbra ou Duna. Confirme? 3858, tá visual com o campo. Se não ficar desconfortável pro senhor, a gente aproa Duna ou Simbra. Duna na proa, 2000, 1010, livre elétrico. Duna com 1010, 3858 descendo pra 2000. zero, solo agora os 22, direita 121, décimo 9, solo, bem-vindo. 219, obrigado, 3560. Salvador, boa noite, Tan 3560. 3560, boa noite, táxi em Alfa, reporta da Juliette para ingresso. Alfa, reporta da Juliette. Três, na escuta? Na escuta. Eu solicitar junto ao Centro Recife, mesmo solicitou o CGNL, mesmo negou, ok? Apenas pela por 50. O senhor copiou 340? Copia. 603 Guarulhos, nível 340 autorizado via aerovia Peruísque 50. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona o transponder 5522, frequência do controle 119.35. Policial São Paulo, Guarulhos 340, via rota do Upper Whisky 50, decola da El, Leda, Bidev 5522 é o transponder, 19.35 é o controle. Estamos no 7, pronto, pushback, acionamento. 603 no portão 07, já está pronto, pushback? Firmo. Autorizado, chame táxi, 3603. Chama lá. O 97 decolado agora, os 25, controle 119.35. 935, boa noite, Juliette para ingresso, tá 3560. Tem a posição da Juliette aguardando, tá 3560. Vamos Juliette. Controle Salvador, muito boa noite. 3197, decolado, saída da El. É possível curvar a direita da El? 3197, contato radar, suba o 380 direto da El. 380 direto da El, obrigado. Tá 3197. Taxi da 3603, estamos com 103 a bordo, vamos Galeão com uma autonomia de 4 horas e 20. Taxi Apache, Juliette Alfa, considero que estamos no 0, torre no 86, ajuste no 0 no 0, bom voo e boa noite, na 3603. Obrigado, Apache, Juliette Alfa, 386, outra 3603. 158, estabilizado, visual com a pista? Visual. Torre, 118, meia dúzia. Boa. Web 5723, 2000, livre LF, ajuste 1010. Quanto era avistado? Um pouquinho verde do papo pra gente. Desde 97, suba restrito ao 360. Zão no zero, segue 3, segue 10 com 10. Livre pose, mais travado, 3, 2, 5. 397, suba restrito ao nível 380. Corrigindo 360 nível. Ok, 360. Poderia coordenar o 360 como nível final, frutar 3197? Sim, então suba e mantenha o 360 restrito e coordene justamente com o centro. Já vou liberar essa transferência. Ok, obrigado. Jet 5723, autorizado LSX-Ray, conforme localizador. Botar no localizador, 5723. Turma, boa noite, gol 1, nomeia 1-3, posição 1, ciente da informação, Victor, autorização de tráfego Brasília. O 1-6, 1-3 para Brasília, confirmando ter autorizado 360, copia? Afirmativo. Número 3, Brasília, autorizado, nível 360, via Peslu 1-7. Colada 10 com curva à direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5523. Frequência do controle 119.35. Estado Brasília, nível 360, via Peso 17, decola da pista 10, curva direita, perfil Gole, transição Ofito. Aciona 5523 e o controle 119.35, gol 1613. Número 3, correto, pronto no portão 01, ajuste 10, 10. Reportará pronto no 010, gol 1613. Cinco oito, solo agora os 32, direita, 121, decimal 9, o solo livrar, bem-vindo. 119, obrigado. 3258. Nota 3258, livrão. 3603, livre da colagem, 110 com 10. Entenda, 3603, vamos ver. Meia bomba. E boa noite, LGF 5723, LS, baixada travada. Sim, de curta aproximação, informarei pista livre, web. Guardando pista livre, 5723. Web 5723, pista liberada, pouso autorizado, check 3, 110 com 11. Machado travado, livre pouso, 5723. 3603, decolar agora os 34, controle 1, 9, decimal 35, morro. Obrigado, Jonathan 35. Mantenho 340, saída da El, vigilância radar. 340, a gente pode voar da El da presença? Autorizado, voar da El. Da El da presença, 3603. Vitor 216, boa noite. Aracaju confirmando 190. Afirma 190. Trip 5216, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda. Subida Pucca, transição Aracaju, aciona transponder 5531, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado para Aracaju 190, pela Golf 677, decolagem da 10, curva esquerda, terceira subida Pucca, transição Aracaju. Transponda 5531 e o controle 1935219. Correto, na remota chame pronto, pushback acionamento, ajuste 10 no 0, trip. Ok, chamará para pushback acionamento, 5219. Cinco, 723, solo agora os 37, direita 121, decimal 9, solo livrado, enfim. Obrigado, 121. Controle Salvador, boa noite, esse é o 1884, informação Vitor, cruza 180. 884, chegada a Mari, esse mantenha 2000 pés, 190, 90, ajuste, repasse localizador. Autorizado Mari, 2000, 1090, reportar 1884. 723, tá com Alfa, boa Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. Pushback acionamento, gol no meio no 3, posição 1. Autorizado, gol no meio no 3, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi, gol no meio no 3. Chamando o 140, tá? 3603. Chama o centro 13325, alterna 1251, 3603. 3325251, obrigado. Céu 23 está aguardando aparecer alguém aqui para balizar a aeronave. Isso é jurisdição da companhia Web 5723. Então, só para ficar parado aqui, estou vendo o gol iniciando aqui, a gente já deve chegar até um pouquinho para frente para não atrapalhar o colega. Eu vou informar em freio. Você está adiantando um pouquinho a frente aqui para ele poder iniciar aqui, tá ok? Mas o padrão não interfere, não, Web 5723. Ah, não, aqui. Ficou no 613, POB 75, alternando com 3 horas e 50 de autonomia. XV Indy Alpha, consideração de 86, ajuste no 00, bom gol, boa noite, gol número 3. Indy Alpha, ponto espera 186, gol no 613, obrigado, bom final de semana. Bom, gente. Boa, azul 4070. Chegada a Mari, desse mantém a 3.000, 1.0, 1.0, juiz. 3.000 na Mari, 1.0, 1.0, sim. Torre Salvador, uma boa noite, voo no 613, ponto de espera, tomo zero. No 3, autorizado, linha decolada 10, 110 com 10. Colagem autorizada, tomo zero, voo no 613. Do TRIP 5216 para pushback e acionamento. Autorizado, TRIP 5216, chame táxi. Chamará para o táxi 5216. táxi POB 33, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Recebi a parte, Juliette Alfa, ponto espera 186, ajuste no 0 no 0, bom voo, boa noite, 352 e no 6. 52 e no 6, táxi ano via Alfa na Juliette, chamará a torre 186. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Olha,